Tudo bem, Sérgio? Tudo em paz, maravilha. Ávido pelas férias também. Cansado igual todo mundo. Mas vamos sim, a gente precisa falar, esse tema é importante. Agradeço mais uma vez o convite. Acho importante a gente contextualizar não só o centenário, mas os impactos, né? Causas, consequências e, enfim, um bate-papo legal sobre o assunto. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado pela sua presença. E eu gostaria que, antes de você falasse da Revolução Russa, que você pudesse fazer um apanhado das suas funções profissionais hoje em dia. Você é professor da onde? Ah, então, vamos aí, só não estamos dando aula de nado sincronizado, né, Maurício? Porque, mas começou, agora que você parou, a gente, né? De tudo, para começo de carreira não é fácil, não. Mas, sim, sou professor da rede estadual, né, inclusive trabalhamos juntos, no Jesuíno de Arruda, atuo também na rede privada, em escolas aqui em São Carlos, Araraquara, região, viaja bastante e é uma rotina puxada. Tá com quantos anos de magistério, professor? Cara, tá dando 7 agora, né? 7, 8 anos. Você é formado em história mesmo. Licenciatura em plena história, mas a gente também pega aula de filosofia, né? Tem a qualificação para dar aula de geografia também até o nível fundamental. Enfim, como eu disse, já pegamos de tudo. Até ensino religioso, se bobear, a gente tá trabalhando aí. Que é polêmico, né? Mas a gente tenta. Certo, bate escanteio e vai cabecear na área. Exatamente. Meu, já tive a oportunidade de aulas de ensino religioso. Nossa, foi difícil. Não foi fácil. Uma experiência difícil, peculiar. Pois então, Sérgio, falando sobre a Revolução Russa, qual a importância que você vê nessa revolução para os trabalhadores de uma forma geral, mesmo numa perspectiva capitalista? Bom, Tani, essa questão, principalmente quando eu começo a tratar desse assunto, né, que a gente passa para molecada no nono ano, depois rever no terceirão, parte de revisão, pré-vestibular e tal, é importante não ficar apenas na esfera conteudista, né, e deixar claro o que foi o símbolo da revolução enquanto conquista para uma classe que, historicamente, desprivilegiada, né, a classe trabalhadora, ela está sempre na base da pirâmide. E a Revolução Russa, pelo menos em tese, na perspectiva ideológica da coisa, ela propunha uma inversão, né, dessa pirâmide. Uma inversão dessa condição em que os trabalhadores, especificamente os russos, viviam lá na conjuntura do começo do século XX. E a possibilidade de um governo voltado para as demandas da classe trabalhadora. Então, eu acho que esse ideal que moveu a Revolução Russa, né, a gente pode dizer que está como proporcionalmente o que foi o iluminismo para a Revolução Francesa, as ideias marxistas, as ideias de superação, né, da dominação do homem pelo homem, elas são importantes. E por mais que a Revolução tenha tido desdobramentos, né, das mais variadas leituras e entendimentos, esse ideal ele seria fundamental, ainda mais tendo em vista como que a gente vive hoje um recrudescimento desses direitos, né? A gente vê que há um recuo nos direitos individuais, um recuo nos direitos trabalhistas, no Brasil principalmente, no mundo de modo geral, a gente vê um triunfo aí de um liberalismo bem agressivo, né? E isso é um tanto quanto preocupante. Acho que cabe nessa época de 100 anos da Revolução Russa parar e pensar a situação da classe trabalhadora como um todo, né? No mundo, e quais os rumos que a gente tem que tomar. Eu acho que o que interessa é o ideal. Só fazer um parâmetro com essa reforma trabalhista que está se propondo em nosso país. Faça um breve histórico sobre isso, o que você acha? São conjunturas bem distintas, né? A gente, para poder fazer esse paralelo, tem que levar em consideração o fato de que o processo histórico russo é muito distinto do nosso. Sim, sem dúvida. Mas fazendo um paralelo, se é que é possível, a gente tem que pensar nos antecedentes, né? Do que foi a Revolução Russa lá em 1917, o que aconteceu na Rússia antes da Revolução propriamente dita, antes dos bolcheviques. E o que acontecia? A gente tinha um regime imperial, né? Uma monarquia que se inspirava no que foi o Império Romano, tanto que o líder, né, o imperador, recebia o título de czar, ou czar, né? Às vezes aparece tanto com o T, tanto com o C, e que nada mais é do que o César, né, em russo, assim como o Kaiser. Em alemão, César é uma clara menção ao que foi ao Império Romano. O título, né? E isso caracteriza bem os regimes imperiais do período moderno, né? Renascentistas. Então é preciso entender que a Rússia não passou pelo processo de revoluções burguesas que a gente acabou de mencionar, né? Enquanto países como França, como Inglaterra, tiveram aí a partir do século 17, 18, principalmente, transformações importantes que rompiam com aquela dominação da nobreza aliada ao clero, né? E colocava o liberalismo propriamente dito, as ideias vindas do iluminismo, acima dessa aliança típica da Idade Moderna entre rei, né, e clero, com o apoio da burguesia. Na Rússia isso não ocorreu. Então a gente chega no auge do século 20, no ano de 1917, né, primeira metade do século 20, e a Rússia ainda é um país bastante atrasado do ponto de vista político. Então ela ainda conserva tradições feudais, né, ela é gerida por um imperador que governa pela graça de Deus, né? São princípios que a Revolução Russa lá em 1789 já tinha derrubado. A ideia de direito divino dos reis, uma filosofia absolutista amparada por teóricos como Jacques Bossuet, Nicolau Maquiavel, isso caiu. Mas na Rússia ainda se observava um grande atraso no ponto político, no ponto de vista político-social. E nesse contexto você tinha estamentos muito bem definidos, né, típicos das sociedades absolutistas, onde o clero e a nobreza, atrelado a uma burguesia, né, que vinha ali ganhando espaço, constituía uma classe que explorava maciçamente o proletariado, a classe trabalhadora, em sua quase totalidade analfabeta, trabalhando em regimes de exploração absurda, né? Trabalhando no que seria o contexto da Revolução Industrial, jornadas de trabalho que eram extenuantes, baixa remuneração, uma escravidão, né, travestida de trabalho assalariado. Você, eu já gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão dos direitos, né, que o trabalhador tem, e que, de certa forma, está muito ligado à Revolução Russa, né? Se não fosse a Revolução, não teríamos aí, talvez, as 8 horas diárias e outras coisas mais, não é isso? É, como eu havia dizendo, a gente via na Rússia, desse período, condições de trabalho absurdas no campo da exploração humana. O que a gente pode fazer um paralelo, né, já respondendo ainda a primeira pergunta do Maurício, com relação ao nosso passado, né, o nosso passado colonial, ele ainda se faz presente em muitas das nossas relações, né? Basta ver aí essas demandas que agora estão sendo colocadas junto do governo, justamente por esse governo ser muito mais atrelado aos interesses do empresariado do que necessariamente o bem público, né? Na verdade, ficou muito claro que o interesse não é esse. O interesse é atender determinados grupos econômicos que realmente estão conduzindo a política no Brasil na atual conjuntura, e em detrimento de tudo quanto é conquista ao longo do tempo. As conquistas advindas da luta, né, de grupos, né, progressistas, socialistas, ao longo da história, elas são fundamentais. A Rússia, ao passar por essa revolução, que não só criou condições para que os trabalhadores pudessem, né, ter direitos, né, a gente está falando da ideia de que o trabalhador tem direito muito antes da própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que é de 45. A gente está falando das reformas implementadas a partir do NEP, né, do Lenin, que é de 22, a ideia de que o trabalhador, por ser trabalhador, tem direitos. Isso é avanço do ponto de vista social. E esses avanços, por mais que nós temos aí, né, pessoas que são muito críticas, né, do que tem sido entendido como socialismo hoje, se hoje nós temos sim férias remuneradas, se nós podemos nos afastar em caso de acidente, problema de saúde, são garantias que o Estado teve que incorporar para que a produção pudesse continuar, né? Porque ficou muito claro que ou a exploração sem limites parava, ou, né, a produção seria interrompida. Então é uma relação, sim, uma relação tensa entre o que a gente pode dizer de classe dominante e classe trabalhadora. E quem pontua essa relação, sim, são conflitos, sim, foram longas greves e tiroteios e guerras civis, e, enfim, confrontos, muita gente que pagou com a vida o que hoje a gente tem como direito assegurado no campo trabalhista. E que, infelizmente, como eu disse, nós estamos vivendo um período de recuo. Nós vemos essas conquistas perderem sentido, e até mesmo através de propaganda intensa, né? serem desvirtuadas no seu sentido mais pleno, né? Que é garantir melhores condições de vida, garantir a busca pela felicidade para quem não nasceu privilegiado, para quem tem que trabalhar, tem que vender a sua força de trabalho. Quem não é dono de meios de produção tem que vender a sua força de trabalho. E isso tem que ser feito dentro de algumas regras, porque senão a gente vai ter uma relação escravocrata, assim como era na Rússia czarista, assim como era o Brasil colonial, que parece estar muito mais presente do que a gente imagina. A gente tem visto isso, né, declaradamente por alguns membros da Fiesp, né, que propõe aí o aumento da jornada de trabalho, diminuição do horário de almoço, coisas do gênero, não é isso? A gente almoça em 30 minutos, né, essas coisas. Então, isso começou sobretudo após a queda do muro, né? Que aí aquela correlação de forças, né, entre aspas, que existia, né? Diminuiu e... O que a gente pode dizer é que aí tem um grande, né? Tem um intervalo, tem muitos acontecimentos entre a efetivação da revolução propriamente dita e o colapso, né, do bloco soviético em 89, 90. Existe uma série de acontecimentos fundamentais que vai perpassar pelo stalinismo, né, o que foi o stalinismo enquanto regime político, né, foi uma ditadura extremamente agressiva que deixou impactos severos até na leitura que se faz da União Soviética ainda hoje. Nós temos que entender o que foram os desdobramentos técnico-científicos da Guerra Fria, como corrida espacial, por exemplo, né? Que a União Soviética tinha tudo para ganhar, né? E de repente perde, né? Com a chegada dos americanos à Lua em 69. Todos esses acontecimentos somados, eles acabam contribuindo junto com o colapso econômico, com a perestroika, a glasnost lá no final da década de 80, para que o conglomerado soviético viesse abaixo. A gente brinca às vezes é que os soviéticos tentaram vencer os americanos no jogo deles, que é a questão da disputa econômica, né? Mas eu creio que no caso, mais especificamente, né, porque senão vai ser uma leitura muito ampla da nossa situação, o caso do Brasil, dessas reformas que assinalam um avanço mais agressivo da nossa direita bem conservadora, ou até mesmo da extrema direita que existe no Brasil, elas estão relacionadas a uma ideia que acho que nunca morreu, né, Toninho? A nossa relação de classes, a ideia de que a gente pudesse enriquecer junto, como foi um pacto proposto no início da era Lula, né, um pacto de classes, né, que fica muito exposto, muito claro naquela carta ao povo brasileiro, ela pode ter funcionado por um tempo, mas foi tênue e se esgotou, né? A relação entre classes no Brasil, e que também carrega consigo nuances fortes, né, da questão racial, de gênero, incutido junto disso tudo, ela nunca foi uma relação assimétrica, né? Ela sempre foi uma relação de dominação, e uma dominação muito agressiva por conta do nosso histórico, por conta desse passado colonial muito forte, muito presente. E eu acho que a gente teve só um breve hiato mesmo, um período curto dentro de uma história de governos aristocráticos, classistas, voltados para os interesses de conglomerados nacionais e internacionais, e que agora a gente está voltando a ser o Brasil de sempre. Só na consciência de classe, como você está dizendo, que houve aí um lampejo disso. Mas o governo Lula agiu errado, né? Teve uma postura política errada com relação aos trabalhadores, né? Ele quis atraí-los pelo consumo, né? E não pelo... Apesar das pessoas, né, até mesmo por conta da influência da mídia, né, acabarem estereotipando muito a figura do ex-presidente Lula, enfim, né, ele é um sujeito que é muito alvo, né, ele é vítima de um juízo de valor muito grande, principalmente por conta de sua origem, né, até como eu estava dizendo, nós vivemos numa perspectiva que dá valor a determinada cor, a determinada procedência de ser humano, né, de determinada classe. Ele não fecha muito com esse padrão que a gente vê aí ser hegemônico na história política do Brasil. Mas ele chegou a ser muito aceito, ser eleito duas vezes. Sim, justamente por conta dessa política econômica, que não é uma invenção dele necessariamente, né? Isso é um conceito em inglês que chama bottom to up, que você investe no consumo, né, de base, você investe na capacidade de consumo das classes C e D, da classe trabalhadora, para que progressivamente, né, para que em uma escala macro, isso gere maior demanda de produtos, que por sua vez gere maior necessidade de matéria-prima, mais emprego. Uma bola de neve. Enfim, é a lógica, né, de produção econômica, de oferta e procura. E é através de incentivos, inclusive, né, que são alvos aí de muita críticas, que apesar de serem elogiadas pelo mundo afora, programas como Bolsa Família, para qualquer pessoa aí de nível de senso comum vai criticar intensamente. Mas foi uma medida muito acertada, inclusive, para incentivar o consumo. E, como eu disse, promover um enriquecimento conjunto. Está longe de ser qualquer tipo de revolução, está longe de ser possível fazer um paralelo entre isso e o que foi as transformações ocorridas na Rússia de 1917, que foi uma revolução extremamente violenta, né? Você teve a eliminação de determinados grupos sociais para dar lugar a outro que vai tomar poder. Não foi algo simples, não foi na dimensão puramente econômica, né? Houve conflitos. Mas essa política, ela parece ter funcionado por um tempo, né? Eu, inclusive, sou tributário de medidas adotadas pelo governo Lula que possibilitaram o meu estudo, possibilitaram a minha ascensão social, inclusive, né? O que não é característico do lugar de onde eu venho, né? Da minha condição socioeconômica, familiar. Então, essas políticas, elas parecem ter, sim, elevado determinadas classes que, historicamente, dificilmente, né, até a década de 80 poderiam conjecturar até um carro. E, enfim. Sérgio. Pode ir, desculpa. Se eu começo a falar, Toninho, vai embora. Tudo bem. Nós fazemos um pequeno intervalo musical e voltamos já, ouvintes da Rádio Fiscal. Retornando com o programa Ensino Básico em Revista, hoje aqui com a presença do nosso querido amigo Sérgio Alberto Ramos Júnior, historiador, né? Colega nosso lá de trabalho, O nosso assunto aqui tem sido a Revolução Russa, né? Você, inclusive, se diz que foi favorecido de alguma forma com o governo, pelas políticas, né, do governo Lula. Mas quando eu fiz a pergunta a você, eu me referi à questão de consciência, né, do que me parece que não houve uma consciência de classe realmente, né, por parte do trabalhador. Então ele me parece que se voltou de alguma forma contra o próprio governo, não é isso? Uma boa parcela da população que rejeita o governo Lula. A gente vê inclusive uma grande quantidade, uma quantidade crescente, né, principalmente por conta das redes sociais que acabaram por escancarar todo esse cenário. A gente vê uma quantidade muito grande de pobres da direita, da extrema direita, o que chega a ser caricato, né? Se não fosse antes disso, muito preocupante. Mas eu penso que a gente sim houve um estímulo do consumo a fim de atender certos indicadores, né? Houve uma tentativa grande de promover, né? De finalmente mostrar, olha, chegamos ao poder depois de tantas recusas e vamos mostrar que nós podemos fazer, né? Inclusive adotando no meio do âmbito político certas práticas que já eram feitas antes por outros partidos há séculos e que foram criminalizadas como questões exclusivamente petistas, como foi o caso do Mensalão, né? E entre outras coisas. Mas que eram criminalizadas, inclusive, pelo próprio Partido dos Trabalhadores, né? Sim, naturalmente, né? Aí a gente vai acabar entrando numa outra questão, né? Fugindo um pouco do tema. Mas o que ocorre, se a gente for fazer esse paralelo, que havia sido colocado desde o começo sobre a Revolução Russa, sim, a conscientização não foi nem de perto longe. Você não teve um investimento maciço, apesar do investimento que houve na educação. Não se observou a formação de uma consciência de classe. Só que aí, vamos lá, né? Tentar fazer isso no Brasil, onde você, ao ensinar, por exemplo, gênero nas escolas, você é taxado de comunista, como que você faz isso no cenário nacional, no caso especificamente do Brasil? Você teve lá na União Soviética, após a Revolução, uma necessidade de afirmar o socialismo. Muitas pessoas que estavam no movimento, eles apenas estavam se revoltando contra a situação de extrema exploração do regime czarista. Eles queriam ver a família Romanov morta, era isso. E né? Acabou acontecendo, né? Foram todos massacrados, né? O corpo desapareceu e tal, eram as crianças, a esposa do Nicolau Romanov, né? Imperador czar da Rússia. Todos foram massacrados. Professor Sérgio, você não acha meio estranho que tudo o que acontece nesse país acontece pela metade? Ou pelo menos próximo da... Nunca acontece totalmente. No caso, você fala de uma Revolução Russa. Aconteceu e foi para valer. Sabe, você vê em outros países, quando as coisas acontecem, acontece para valer. Aqui parece que tudo acontece pela metade. Aconteceu por causa da insurreição, né? Insurreição dos trabalhadores russos. Se a gente for fazer uma linha do tempo, né, Toninho? Você tem, como eu disse, o próprio czarismo, que era um regime que se baseava no absolutismo monárquico no século XX, e ele estava obsoleto já, né? Ao mesmo tempo, você tem que dizer que ao longo de 1905... você tem a formação das ligas camponesas, né? Dentro da União Soviética, da Rússia, não existe União Soviética ainda. Dentro da Rússia, a formação de ligas camponesas que são atuantes, que vão lutar com os privilégios da nobreza sobre a produção agropecuária. Você tem um episódio muito importante, que é o Domingo Sangrento, né? Representado naquele filme, né, mitológico, Encoraçado Potemkin, que é o momento em que o czar ordena que as tropas que fazem a proteção lá do Palácio de São Petersburgo abram fogo indiscriminadamente contra uma manifestação e um protesto pacífico, né? Ao mesmo tempo, o próprio czarismo cria medidas para que essa, sem querer, evidentemente, através de erros políticos, diplomáticos, cria medidas para essa insurreição. Adoção de costumes místicos, né? A corte mantinha lá o mago Grigori Rasputin, que é muito icônico também. Isso é como se você tivesse no século XX com uma tábua redonda, onde tem o rei Arthur ali com Merlin. É um regime que para 1910, 1917, quando a revolução se consolida, já não dava mais. Então essas décadas de descontentamento vão se intensificar com a Primeira Guerra Mundial, que é o grande, né, vamos dizer assim, o grande estopim para essa revolução. A Primeira Guerra, a Rússia entra inclusive com uma das responsáveis, né? Ela está relacionada com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, mas para além disso, extremamente defasada no campo bélico. Então a Primeira Guerra Mundial já é uma guerra tecnológica e os soldados do czar estão atrasadíssimos, né? nesse ponto de vista estratégico militar, suas armas são atrasadas, seu treinamento não é o suficiente, é o proletariado que é obrigado a se alistar, enquanto a nobreza é apenas, né, comanda, né, são os grandes nomes aí da história russa, da história czarista, que comandavam o exército até aquele momento. E entre 1914 e 1915, né, a Rússia está sofrendo já esses primeiros revés. Em 1916, o czar decide dar uma dispensa de Natal para parte dos exércitos que estão lutando contra os alemães ali na frente oriental. E essa dispensa, que a ideia era, de alguma forma, melhorar as relações públicas, né, a imagem do czar junto às forças armadas, junto à política e, enfim, à população, é um completo colapso, porque esses indivíduos não vão retornar para o fronte, ainda mais para a guerra de trincheiras, que é aquele inferno da Primeira Guerra. Esses indivíduos voltam e têm treinamento, né, vão para cidades estratégicas, de volta para casa, e não retornam ao serviço militar quando chamados, dando corpo aí, aumentando, né, o que vai ser as manifestações já armadas contra o regime, lideradas aí por grandes nomes, né, que vão se tornar ícones da Revolução Russa, como o próprio Lenin, o Trotsky, né, o Stalin também influente nesse processo. E o que se inicia são justiçamentos, né, são linchamentos públicos de indivíduos que antes estavam nas classes dominantes, né, são propriedades que são invadidas, saqueadas, o czar vai perdendo seu apoio, e diante disso você tem a classe intermediária, que é a própria burguesia, né, que até então não é o alvo, né, prioritário dessas rebeliões, o alvo é a nobreza e tudo que ela representa, ou representava. Com o colapso iminente da nobreza, já o czar, né, sem aliados, num trem, fugindo de um lugar para o outro, indo para o sul, indo depois para outra cidade, para outro, não tem mais amparo, os próprios burgueses tomam a iniciativa, assim como foram as revoluções burguesas, né, se a gente for fazer um paralelo com a Revolução Francesa também, eles percebem, olha, esse povo muito louco aí na rua quebrando tudo, eles vão se voltar para, né, já, em nossa direção, vamos dar um jeito nisso. É aí que você tem a Revolução de Fevereiro de 1917, que muita gente confunde, né, às vezes vem errar questões, porque são duas. Tem a Revolução de Fevereiro de 17, que é uma revolução bem coxinha, né, que na verdade basicamente são os mencheviques, esse grupo, essa minoria, chefiadas boa parte pelos burgueses, que não querem ter o seu status abalado pela revolução. E literalmente, né, passam a perna rasteira no czar Romanov, sua família, que passa a ser exilada em Ekaterimburgo. A partir de fevereiro de 17, você tem a rebelião já, né, a disputa entre os que são os mencheviques, essa minoria liderada por Martov, Kerensky, né, que são nomes mais moderados ou associados a grupos econômicos aí da Rússia, indivíduos de posse, em oposição aos bolcheviques, maioria que é liderada por Lenin e tem seu corpo aí, na grande maioria, um proletariado. Esses indivíduos serão, sim, educados de maneira, assim, a alguns pontos até mesmo fanática, né? Mas, assim, a valorizar uma disciplina absurda, né? E um comprometimento com a revolução e com os ideais revolucionários. São o que vai se tornar aí o centro do Exército Vermelho, né? Que vai fazer toda a diferença na Segunda Guerra Mundial. Enfim, a rebelião, então, essa de bolcheviques insatisfeitos ainda é suprimida por alguns meses, até a gente ter, de fato, o triunfo do socialismo e a vitória dos bolcheviques com a tomada do Palácio de Inverno e expulsão dos mencheviques já em outubro de 1917. Então, a partir daí, a gente já pode falar da efetiva Revolução Socialista na Rússia. Porém, o nome União Soviética só vai vir lá em 1922, quando se pretende, né, reorganizar toda a estrutura nacional da Rússia, criar aí o que vai ser um parâmetro para outros países que busquem inspirações nessa transformação, nessa superação do que, de acordo com as ideias marxistas, é um estágio do desenvolvimento humano que necessita ser superado em direção ao comunismo, né? Então, só é aplicação prática. Não dá para dizer que é a primeira experiência socialista, porque a gente tem a Comuna de Paris em 1850, né? Se me falha a memória. Que é uma experiência de governo socialista que tem também fulminada. A questão é a seguinte, são ideias, né? São ideias, a administração da coisa pública por determinado segmento político ideológico está amparado por uma série de ideias. A administração da nação por outro segmento político ideológico são ideias. A questão que eu gostaria de propor, inclusive para reflexão, é porque os países que adotaram o caminho, né, a via socialista de governo, eles nunca tiveram paz, né? Nunca foi possível desenvolver plenamente as concepções e as aplicações marxistas, tanto no campo político, ideológico, econômico, porque mesmo após a Revolução Russa, ainda em 1918, a gente vê países que estavam brigando durante a Primeira Guerra Mundial, uma guerra estruturalmente capitalista, por colônias, por lucros, que apesar de estarem em lado oposto, se unem para invadir a União Soviética e tentar retirar dali esse governo do Lenin e o que ele representa, né? Então é um medo extremo que, como eu disse, vai ter desdobramentos, né? A revolução em si, em determinado momento, a partir da morte de Lenin, também vai ganhar outro rumo, com a ascensão de Stalin, né? Outro rumo completamente diferente. Eu gostaria que você falasse rapidamente, já que nosso tempo está esgotando, a importância dos sovietes na revolução. Que inclusive batiza, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os sovietes do Ninho eram... A Rússia é gigante, né, o maior país do mundo. Então, apesar da revolução ter tomado forma ali na parte ocidental, né, seja os Montes Urais para cá, ela... Os sovietes, numa época em que você precisava de ações coordenadas contra a estrutura, contra o domínio czarista, eram grupos de revolucionários que decidiam os próximos passos da revolução por aclamação, né? Que é estruturalmente democrática também. Né? Aclamação é um voto. Né? Eu concordo, discordo. E como eles eram as células, eles atuavam, e vamos dizer assim, né, foram a locomotiva da revolução, acabaram batizando o país, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? São esses grupos que também vão ser necessários para a administração desse país imenso, que é a Rússia e a União Soviética posteriormente. Então, gente, observe que a revolução também aconteceu em decorrência dos movimentos sociais, né? Como toda a esquerda tem que levar em conta muito, né, os movimentos sociais, né? Não é isso? Só para a gente fechar. Senão a gente fica na situação da Inconfidência Mineira, né? Você quer proclamar a independência, você quer romper com a metrópole, você quer iniciar aqui uma revolução com 20 indivíduos que sabem ler e escrever na colônia. Sérgio, olha, nós estamos terminando já. Terminando, agradecer a vossa presença. Queremos agradecer a sua presença. Agradeço, nosso programa. Certamente você virá outras vezes aqui. Com certeza. Eu agradeço o convite. Então, temos muito que estar aprendendo com você, viu, imagina, Sérgio? A troca é recíproca, Maurício. Não, você é um excelente professor, parabéns. Agradeço, obrigado. É isso, amigos, estamos terminando o programa Ensino Básico em Revista e convidando vocês para que estejam conosco, né? Na próxima semana, sempre às quintas-feiras, não é? Nessas 10h30 da manhã, sempre aqui pela Rádio SCAR 95,3 FM. Escute diferente. Vocês acabaram de ouvir o programa Ensino Básico em Revista, aqui pela Rádio SCAR 95,3 FM. O programa Ensino Básico em Revista é uma parceria entre a Rádio UFSCar e as escolas de São Carlos e da região.